Segundo dia, deitada. Estique devagar as pernas. Leve os braços acima da cabeça e estique-os. Estique-se alongando braços, dedos da mão, pernas e dedos dos pés. Sustente os movimentos por 5 segundos e depois relaxe. Deitada, dobre um joelho na barriga e segure a perna com as mãos. Vá puxando o joelho devagar até o peito. Mantenha essa posição por 40 segundos. Você pode sentir alongamento suave também na parte de baixo das costas e na parte de trás da coxa da perna esticada. Faça em ambas as pernas. Deitada, contração das escápulas. Deitada no chão, joelhos fletidos, dedos das mãos entrelaçados na nuca. Puxe as escápulas uma de encontro à outra, fazendo seu peito deslocar-se para cima. Mantenha por 5 segundos e depois relaxe. Contração das escápulas e tensão nas nádegas. Deitada, joelhos fletidos, pés apoiados no chão. Estique um braço acima da cabeça com a palma da mão para cima, enquanto que o outro desce ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para baixo. Alongue-se e mantenha a posição por 5 segundos. Faça com os dois lados pelo menos 2 vezes. Puxe os dois joelhos na barriga. Segure com as mãos e puxe em direção ao peito. Mantenha a cabeça encostada no chão. Puxe ao máximo as pernas. Mantenha por 15 segundos e depois relaxe.